fecho os olhos e me sinto enfeitiçada. É você em mim, tão perfeita a simetria, onde nasce a fantasia num chão de alecrim. Sou Alice fugitiva num país de maravilhas. Tomei o teu chá, doce veneno, forte apego, ponteiro, sempre busco o seu par. Quando eu abro os olhos e me vejo nos teus braços, você me levou ao mais puro paraíso, como anjos que caídos do céu, desse amor. Somos nuvens passageiras da manhã, sem te ver. Ainda sinto o teu cheiro que ficou na minha pele, a paz de te ter. Somos parte dessa noite em que a gente se fez uma.